R.I.A.P. Gaúcho é nossa voz. Vamos que vamos, meus guerreiros, mil grau. É nóis. R.I.A.P. Gaúcho é nossa voz. Vamos que vamos, meus guerreiros, mil grau. É nóis. Melhor ainda que explodir seus alto-falantes. Só que aqui não tem brinde, champanhe ou diamante. É a voz da vila, da favela, é rap nacional. De ponta a ponta no sul, RP3. Mil grau. Eu sou que bate pesado, que explode na caixa. É um monstro que assusta, a verdade arregaça. Faz os mano arrepia, toca esse som de novo. Adrenalina sobe o verso, segue cabuloso. Representando uma pá de guerreiro. Tamo junto no exército do gueto. Só quem é faz parte da quadrilha. Firme e forte na batalha, de cabeça erguida. O compromisso é todo nosso, sangue bom. A voz do gueto com o verso sai do coração. Representando cada irmão que também cresceu. Entre a humildade, a vida louca seguiu e venceu. Não desandou, nem vendeu a sua alma. Tudo que tem conquistou longe das quadradas. Foi de contra a vontade do sistema. De fazer sua mãe chorar em porta de cadeia. De pôr algemas e te ver encarcerado. Te chamarão pra sempre de ex-presidiário. Sou mais você, vem com nós, meu guerreiro. De Porto Alegre, todos morros, coabes e guetos. Da capital anterior, o meu respeito. Gaúcho nato, tropeiro, na rima eu sento o dedo. R.I.A.P. Gaúcho é nossa voz. Vamos que vamos, meus guerreiros, mil grau. É nóis. R.I.A.P. Gaúcho é nossa voz. Vamos que vamos, meus guerreiros, mil grau. É Rolex na pulsa, correntão, Mercedes na pista. Pela gente segue o boy na avenida. Acompanhado da luxúria e da ostentação. Duas amantes sedutoras rumo à perdição. Eu tô ligado nesses tipos já faz tempo. Tem vários pagando de gringo no movimento. Sem estilo próprio, sem estrutura, sem. Se duvidar, tão imitando até a Xuxa. Brindando o quê? Usando joias de segunda mão. O mundo roda, vida cobra, vacilação. Um salve pelo gueto, um salve pela lua. Um salve pelo funkê, um salve pelas ruas. Um copo de vinho seco, um aperto de mão. Uma cerveja gelada, bilhar com os irmãos. Isso pra nós aqui na vila tem mais valor do que seu carro importado, seu computador. A humildade faz o homem na moral. Traz a vitória, faz o sonho se tornar real. Autoestima, informação, ideia de mil grau. Rap gaúcho 100% nacional. É o arsenal do gueto, sem gatilho errado. Eu por vocês, vocês por mim, lado a lado. No radinho a pilha, no 3 em 1 na sala. No carro som no talo, na festa explode as caixas. A todos guerreiro e guerreira do sul do Brasil. RP3 chega trincando, acendendo o pavio. R.A.P. Gaúcho é nossa voz. Vamos que vamos, meus guerreiros, mil grau. É nóis. R.A.P. Gaúcho é nossa voz. Vamos que vamos, meus guerreiros, mil grau. É nóis. A todas as quebradas periféricas do sul e do Brasil. Tamo junto, rapaziada. Gravataí, Alvorada, Viamão, Leopoldina, Canoas, Esteio, Uberterto e Restinga.